Brasil, é assim, ó. Para, para, para, bere, bere, bere. Para, para, para, bere, bere, bere, bere. Para, para, para, bere, bere, bere. Cristiano Araújo fazendo para, bere. Sai do chão, é moçada. E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. Quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer, bora! Para, para, para. Vere, vere, vere, para, para, para, vere, vere, vere, vere, para, para, para, vere, vere, vere, para, para, vere, vere, bora mexer. E pra cantar comigo, Bruno e Marrone! Outro suano! E quando eu te pegar, você vai ficar louca. Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente. Tenho certeza vai pirar a sua mente. A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo. O clima tá esquentando, só vai dar eu e você. Pra gente então fazer para, para, para. Vire, vire, vire, para, para, para, vire, vire, vire, vire, para, para, para, vire, vire, vire, para, para, para, vire, vire, vire, é assim, ó. Vai, para, para, para, vire, vire. Como é que é isso? Para, para, para, vire, vire, vire, vire. Ui! Para, para, vire, vire. Bere, bere, bere, Bruno e Marrone, Cristiano fazendo para, bere. Uou! Alô, Cristiano Araújo! Obrigado! Bruno e Marrone! Cristiano.